cair em ofensa, oh Senhor, que os espirituais venham com amor, com mansidão, olhem por si, para não serem tentados, venha a ti. Leve as cargas um ao outro, cumprindo a lei de Cristo com fervor, semeando em espírito, colheremos vida eterna, é o nosso destino. Não se deixe enganar, o coração, prove sua obra, seja em ação, cada um levará sua carga na cruz de Cristo, a vitória é clara. Leve as cargas um ao outro, cumprindo a lei de Cristo com fervor, semeando em espírito, colheremos vida eterna, é o nosso destino. Glorificamos na cruz, Senhor, o mundo crucificado em teu amor, nova criatura, paz e graça, em cada passo a vida abraça. Leve as cargas um ao outro, cumprindo a lei de Cristo com fervor, semeando em espírito, colheremos vida eterna, é o nosso destino. Portuguese worship. Portuguese worship. A custa metade BPM. Se bem de hoje BPM.